A 3896, sob vetor para o sequenciamento, curva à direita, na proa 270, 270. Boa, 9386? Afirmativo, é o SAS 9386, mantenha 3.000 pés, sob vetor, direita 270, tá? 9386. E 270 de prova, mantendo. Da 9386, curve à direita na proa 060. Direita 060, 9386. 9386, vai descer para 2.000 pés e reabortar estabilizado. Ok, nessa proa, interceptar o localizador, descendo para 2.000 e reabortar estabilizado. 3981, curve à esquerda, proa 190, 190. Confirmando, 3891, a proa 190. A 3891, curve à esquerda, proa 190. 190, a proa direita, esquerda. A 3952, confirme, estabilidade? 2. 3152, confirme, estabilizado? Estabilizado. Torre em 11895, com pouso. 1895, Volvo 994, aguarde para pushback, é o segundo no setor. Livre pouso, 080 graus, 092, TAM 3152. Livre pouso, pista na zero, TAM 3152. Da 9386, complete a aproximação e aguarde transferência. Da 3891 vai prosseguir para 2.000 pés e aguardar o último vetor. 2.000, aguarda a vetória. Da 3170, desça para 2.000 pés, 1013, ajuste, reporte estabilizado. 2.000 pés autorizado, 1013, reportará estável, tem a 3170. O 8891 vai ultrapassar o curso do localizador, após será dado a proa de Duna para interceptá-lo. Ciente, 3891. Um. 9386, complete a aproximação, torre 1891. 1891, boa noite. 1895. 3891, proa de Duna, reporte estabilizado, 2.000 pés. Duna, reporte estabilizado. 3152, o solo aos 45, ao livrar direito, o solo 219. 219, boa. Salvador, TAM 3159, livrou direito. TAM 3152, boa noite, autoridade táxi Alfa, reporte Anjo Juliette. Alfa, reporte Anjo Juliette, TAM 3152. A parte principal Índia no ponto de espera chame torre em 118.95, ajuste no 02 o balvô. Gol 1994, fazer a passagem do gol da companhia sua calda, seu conecto do Pissolo e chama para o táxi. E após a nada, aguarda, chama para o táxi do gol 994. Gol 1896. 03-3152. Confirme? Afirmativo. Decola de imediato assim que liberar a pista, confirme? Afirmativo. Que observe o pouso do 320 na curta após a linha e mantenha aguardando a liberação para decolar de imediato. Afirmativo. Após o pouso, a linha mantém. O gol no 606 devido a óbito, o senhor vai ter que ser traturado até o través do 08, só o través do 08 o senhor tem livre acionar para me chamar para o táxi, por isso que eu não autorizei o pushback do senhor. Boa noite, Torre. 3891 e ele é. 3891 é guarda de pista livre. Guarda. O TAM 9386, no solo 49, agiliza a liberação, solo 219. 01219, grato. 1896 liberada, pista livre decolar 0700099. Iniciado, boa noite também. Solo Salvador, muitíssimo boa noite, até 9386, Cibrão. Então, 9386, boa noite, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, o 9386. Bom, na 994, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste na 012, o bom voo. Qual Controle de Salvador, muito bom dia, Gol 996. Bom dia, Gol 996, suba ao 370 na saída Pouca. 370 Pouca, 896. Gol 9606, após a liberação da nave da companhia, sua causa, se eu tenho livre para estiver aqui em acionamento, o senhor vai ser tratorado através 08, conforme o meu tanto. Gente, já está iniciando, Gol 9606, com instruções do pessoal de solo, já está liberto agora. 93286 vai dar passagem ao banho da Gol, após a passagem do mesmo, seu ingresso Juliette, portão 01. Angel 9386, sua aeronave. 1895. Seu nome? Torre Salvador, tá 3170. 1170, ciente, avistado, número 2 para pouso, tráfego que o precede está cruzando a cabeceira. Continua a aproximação, loja de pista livre. Aguardando, tá 3170. Salvador, muito boa noite, Gol 994, no ponto de espera. 994, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 994. Salvador, confirmando o box de parada para o 9386. O 9386, seu portão 01. Ah, sim, 01, obrigado. Zero, autorizado pouso, vento 080 graus, 109. Pouso autorizado, pista 10, tá 3170. Autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette, seu gate previsto é o 02. Alfa, reportará antes da Juliette, previsto 02, tá 3891. Aracaju, 896. São, Gol no 896. Rolo 994 ali, mantém. Mantém 994. Recife, em 12685, alternar 12545. 12585, bom dia. Antes da Juliette. Tão 3891 no Juliette, portão 02. Juliette pro 02, tão 3891. 170 no solo 55. Ao livrar à direita, solo 121 nesse manobre. Gol no 994, vento 080 graus, 08 nós, livre de decolar, deixa no zero. Autorizado, corte da 10, gol no 9, dá uma corte. E a Alfa vai reportar essa direita do 06, tá? Salvador, boa noite, é Portugal, 024. Salvador, 024, pare de cópia. Go ahead, é Portugal, 024. 1 minute, please. Gol no 606. Prossiga o gol no 606 com os dados táxi. 67, 4 horas, 50 vezes. Gol no 606, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre, em 118, decimal 95, ajuste no 02. No 02, o ajuste, pátio Índia, ponto de espera, 19, no 606. Gol 994, decolado 57, em controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, 994. Controle Salvador. Gol 994, boa noite, decolou na Puca. Na Puca Aracaju, Puca Caju. Gol 994, vigilância 350, Puca. Puca. Pode voar no plantijão? Autorizado. Obrigado. O TAP 024, where to copy? Salvador, é forte, não vira, for, go ahead. TAP 024, clear to Lima, papapapa, Tango, flight level 3990, Puka departure, easy path transition via upper 10 until Natal, after flight planning route, take off 10, first turn left, 5121, Skulk, Salvador, port control 120.8. É Portugal 024, clear to Lima, papapapa, Tango, flight level 390, Puka, with depart transition. Upper 010 until Natal, then 5-10 good. Runway 10 for departure, left turn, squawk 5121. Departure frequency 120.8, Portugal 024. Portugal 024, read back, correct, report for startup and push back, gate 01. We'll go, Portugal 024, muito obrigado. Qual 94, poderia coordenar direto na flor de Maceió? Aguarde. Salvador, muito boa noite, gol no 606, ponte 0H10, pronto. 606, a livre ingresso e decolagem, vento 080 graus, 7 nós. A linha decola para o 0, gol no 606. Oi, é, autorizado Marcel, 994? Afirmativo, com 994. Opa, obrigado. No 994 com Recife em 126, 1285, alternando no 2545. E Recife agora chamando 265, 2545. Obrigado, boa noite, 994. Boa noite. 20.8. 208, bom trabalho. Controle Salvador, gol no 606, saiu na Pucas de Pá. 606, boa noite, contato radar na decolagem, perfil PUCA, nível 390. Na PUCA 390, 06. 135 para o controle? Não, 135-20, autorizado, chega da Mari, da presente Voiduan, descendo para 4.000 pés sem restrições, ajustado no 092. Descendo para 4.000 pés, Voiduan, ajustado no 092, 06, controle. Assista, prossiga. Subrestrito para 370, chame Recife em 126, decimal 85. 370, 285, boa. Boa. Solo Salvador, Altan 3152, reclamação Delta. Prossiga. É o 3152, solicita 310 para Maceió, autorização. E 3152. Vou verificar aqui se foi apresentado alguma DLA, tem um plano vencido aqui, 0210. Apresentado uma DLA 0256. Ok, vou checar então com o Recife se ele recebeu lá, porque aqui não tenho não, nada dessa DLA não. Agora mantém a escuta agora. 3152 é o solo? 3152, prossiga. Ok, entrei em contato com a sala de plano de voo, falei com o operador do ACC, nenhum deles tem nenhuma DLA não. Bom, chegou na área não, por gentileza, entre em contato com a companhia para, se for o caso, reenviar essa mensagem, ok? Certo. Para 2000, país autorizado LS, reporta no localizador. Para 2000, autorizado LS, vai reportar no localizador, tá? 3502. Salvador, Portugal, Zero to 4, position 1-1, request pushback and setup. Call me ready for taxi, Portugal 024. Okay, for push and start, we'll call you ready for taxi, Portugal 024. Portugal 024, follow the instructions from the ground staff, okay? Okay, we'll do it, Portugal 024, again. Boa noite, no meio, boa noite. Autorizado a chegada Mari, da presidente Voiduna, descendo para 4 mil pés sem restrições, ajustado no 092. Torre 1895, pouso. Torre 1895, TAN3520, obrigado, bom trabalho, até já. Em Salvador, bom dia, TAN3520, a 2 milhas de Índia Serra. Tráfego avistado, check trem, livre pouso, vento 070 graus, 089. Livre pouso, TAN 3520. Forma com trem checado. Forma, TAN 3520. Checado, TAN 3520. Sente. TAN 3152. Prossiga. Você já tem alguma novidade em relação ao nosso plano? Afirmo, chequei com a sala S e a mesma confirmou uma DLA para 0256. Eu vou só chegar com o centro Recife se o mesmo já recebeu e se tiver recebido, eu pago a cópia. A sua escuta. Seria pelo menos a subida aí para o TAN 3152, para Mateó? Tucaru. Tucaru, grato. 3520 no solo 27, livrar à direita, solo 219. Direita, solo 219, 3520. Solo, bom dia, tá 3520. Bom dia, prossegue via Alfa e reporta antes da Tatsui Juliette. Alfa, vai reportar antes da Juliette, tá 3520. Tá 3152, copy. Tá 3152, prossegue. Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto, decolagem pista 1-0, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, controle Salvador 120, décima 8, aciona 5102. 330 foi autorizado para Maceió, via Upper Whisky 58, Orago, decola 1-0, curva esquerda, controle 208 e o transponder 5102, tá 3152. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, pushback acionar. Na presente, pronto, pushback acionamento. Tente o TAN 3152, tá totalmente pronto? Afirmo. Tá autorizado, chama táxi, TAN 3152. Chama táxi 3152. TAN 3520, mantenha a posição antes da Juliette, aguardando para ingresso. Portão previsto é o 03, está sendo desocupado agora pelo Airbus da companhia. A gente vai manter antes da Juliette, aguardando o 03, o TAN 3520. Oito no meia, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado. 2000 pés, 20 LS, gol no 8 no meia. Salvador é Portugal, Vila de Porto, qual é? Portugal, 0024, taxi via main apron, taxiway India, on hold point runway 10, call tower 118.95. The QNH now is 1012. You will follow Airbus 320, AB gate 04 to the hold point. Have a nice trip, sir. You will follow the Airbus 320 to the holding point and via main apron here to holding point runway 10. Para o táxi TAM 3152 com 072 a bordo, autonomia de 2 horas e 20, alterno Salvador. Autorizado direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10.2, tem um bom voo, TAM 3152. Direita Índia, ponto de espera 1295, TAM 3152, boa. O TAM 3520, após a passagem do A330 da Portugal, ingressa Juliette, portão 03. Após a passagem do 330, está autorizado ingressar na Juliette para o 03, TAM 1-1-8 no meia, Chame Torre, 1-1-8-9-5. Até já, no 8 no meia. Pouso. Obrigado. Prisão 52, a linha decola sem parada? Afirmo. Alinhar e decolar. Imediato, vento 070 graus, 7 nós. A linha decola no 0, então prisão 52. Salvador, boa noite, bom dia, gol no 8, 1 no meia. No 8, no meia, continua a aproximação, guarda de pista livre, 320 da TNC na decolagem imediata. 1 no meia. No meio autorizado, pouso, vento 080 graus, 07 nós. Livre pouso, pista na zero, voo no 836. Então 3152, decolado aos 37, em controle 1208. 208 para 3152. Salvador Tower, boa noite, Airport, Portugal 024, holding point, runway 10. Roger, Portugal 024, behind the traffic on final, line up and wait. Behind traffic on final, line up and wait, Portugal 024. Controle Salvador, boa noite, TAM 3152, decola na PUCA. TAM 3152, boa noite, contato radar vigilância. 52. Economia no solo aos 3-9, a livragem no solo 2-1-9. 2-1-9.